frente, mas desespero. Parceiro, tá vendo o que é que tá acontecendo? No dia a dia morrem milhares, muitos se esquecem. Só fita forte, rajada de Glock, sangue que sempre escorre. Família que fica, truta é a mesma que sofre mais. Infelizmente o mundo segue assim, rouba tudo, uma viagem pra depois pregar seu fim. Antes do fim vou dizer, você vê que a luz do túnel também pode brilhar pra você. Só pra você querer, atitude pra vida e sangue carmesim, lava também purifica. Nas trilhas, mano, foi eu que clamei. Glorificado, exaltado, Senhor Jesus, Rei dos Reis. Sejam benditas suas leis e tudo que ele me fez. Mas aqui na terra, rumores e guerra, o mal sempre impera. Acerto de contas na quebra, becos e elas naquela. Resta pra cada um metro quadrado na cela. Será que é isso que você queria, trutão? Sua mãe na visita passando uma humilhação. A cobal que não chega, faltou dinheiro, cigarro que aguenta. Mais um mente fraca se focou com a Tereza. Problemas que demais foram mencionados. Aqui deixo as palavras pra passar meu recado. Já tá mais que provado tudo que foi proclamado. No livro da vida meu nome já foi marcado. Depende da gente caminhar pra salvação e logo encontrar o amor também e o perdão. Mas aqui na luta vou seguindo batalhando. Só vim te alertar, mano, que ele tá voltando. Jesus tá voltando e o que vai fazer? Mostra suas mãos ou vai se esconder? Será que é isso que tu queria pra volta do cordeiro? Mano, vai ser choro, ranger de dentes, mó desespero. Jesus tá voltando e o que vai fazer? Mostra suas mãos ou vai se esconder? Será que é isso que tu queria pra volta do cordeiro? Mano, vai ser choro, ranger de dentes, mó desespero. Hoje ele vem, feito quem rouba não avisa. Em um piscar de olho antecipa sua vinda. Então se liga na dica, vê se me entende, moro. Ele é um ser soberano, não é um deus invasor. Em meio ao certo ou errado, foi ele quem te alertou. Até o poder de escolha, foi ele que te deixou. Tá tudo meio que esquisito, a decisão é contigo. Fica na beira do abismo ou na sombra do altíssimo. Na casa do pai, nunca faltou abrigo. Mas é claro que também tem que ter proceder. Deixa que a glória dele seja envolvente em você. Eu falo isso, acredito, compromisso com Cristo aqui firmo. Ainda que passe águas amargas e a dor das almas não alcançadas, eu sei que vem, vem, Pai, fazer morada na minha casa. A alma que ainda se encontra angustiada, também sei que tudo é possível pra aquele que crê. Vem com tua voz em minha vida, faz resplandecer. Na intercessão do Espírito, tô bem convicto. São dos vencedores aí, em Deus invicto, que sempre venceu e um dia voltará. As portas do inferno aqui não prevalecerá. Então olha ao seu redor e tudo irá te indicar que o Filho do Homem em breve voltará. Jesus tá voltando e o que vai fazer? Mostra suas mãos ou vai se esconder? Será que é isso que tu queria pra volta do cordeiro? Mano, vai ser choro, ranger de dentes, mó desespero. Jesus tá voltando. Mano, vai ser choro, ranger de dentes, mó desespero.